Para estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, da Fundação Allan Kardec do Amazonas, vai nos ajudar muito a atender as pessoas que chegam sofrendo e que não estão ainda preparadas para o ESD, para o estudo, fundamental para os espíritas também, mas primeiro o Evangelho. Porque dizia Bezerra de Menezes que é o Evangelho do Cristo, a pedra fundamental da doutrina espírita, e a pessoa vai receber o consolo. Ela está sofrendo, necessita do medicamento, e o melhor medicamento para o sofrimento que nós conhecemos é o Evangelho de Jesus. Buscarmos a iluminação interior e buscarmos em Jesus o ser mais perfeito, como está exarado na questão 625, Allan Kardec interroga qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para servir-lhes de guia e de modelo, de roteiro, acrescentaríamos? Elas são categóricas e dizem: vede Jesus. E Jesus de Nazaré é então o nosso protótipo, o modelo ao ser alcançado, não em uma encarnação, porque a natureza não dá saltos, mas que será a luz do mundo, que será a nossa estrela guia no caminho da perfeição. Quais as características nazarenas de Jesus? A coragem. Jesus era, além de meigo, como nos mostram os evangelhos, extremamente corajoso. Enfrentava aos fariseus, aos doutores da lei, os homens mais poderosos da época, tendo que muitas vezes evadir-se das sinagogas, porque ele curava dentro das sinagogas repetidas vezes. No pleno dia de sábado, considerado sagrado aos judeus. E várias vezes evade-se para não ser apanhado e morto. E a multidão é que o protegia. Então ele enfrenta com coragem, e nós temos que ter a coragem do Cristo para nos autoconhecer, enxergar a nossa sombra, de que nos fala Jung, aceitarmos as nossas imperfeições e promovermos o auto-amor, que vai ser o grande caminho também para o roteiro de evolução. A assertividade do Cristo. Não confundirmos humildade, meus amigos, com a aparência exterior. Humildade não é a pessoa se vestir de maneira simplória, não. Eu conheço pessoas que frequentam a Academia de Letras do meu estado. Intelectuais que andam de bermudas e de chinelo e barbas grandes. Nós, aparentemente, poderíamos dizer que pessoa humilde, mas com orgulho nas nuvens, acreditando-se donos da verdade. E Alberto Almeida, que esteve aqui conosco, diz que quando alguém chega ao seu consultório, ele é psicoterapeuta e médico, homeopata, ele analisa logo a indumentária, como a pessoa se apresenta, porque estar vestida adequadamente é sinal de equilíbrio. Mas se a pessoa se apresenta toda desgrenhada, toda esfarrapada, alguma coisa está errada com ela. Então o Cristo era assertivo, sim, era humilde no sentido de nos ensinar que nós não podemos deter toda a verdade ainda, estamos espíritos ainda em aprendizado. Mas quando alguém lhe exclama: bom mestre, ele responde: por que me chamas de bom? Bom só Deus, mostrando que estamos todos em aprendizado. Mas mestre, dizei o bem, porque eu sou. Então Cristo afirmava ser o Messias, o Filho do Homem, e nos convidava então para essa coragem. É curioso observar, quando eu cursei um dos primeiros semestres da Faculdade de Psicologia, que não concluímos, através do estudo da cadeira de Antropologia Cultural, o nosso professor budista nos propôs grupos de estudo de religiões diferentes. O nosso grupo escolheu o xamanismo entre as várias opções. E descobrimos, com muita felicidade, que os xamãs são médiuns e que a doutrina espírita explica o fenômeno do xamanismo com muita propriedade. E curioso, que uma das tribos indígenas do hemisfério norte tem nos quatro pontos cardeais um simbolismo para definir as quatro maiores virtudes para a evolução. A primeira virtude é a coragem. A segunda, a sabedoria. A terceira virtude, a iluminação. E por último, a mais extraordinária de todas, a inocência. A bondade, a pureza do coração, das crianças que o Cristo nos falou. Então, viver o momento presente também é uma grande estratégia de roteiro de iluminação, uma filosofia zen budista que o próprio Cristo nos ensinou, através das crianças e da passagem de Maria que adentra na casa.